Então, a música que é justamente sobre o dia de hoje, 1º de maio. Esse dia o governo ele quis transformar no dia do trabalho. Mas isso aí é mentira, é o dia do trabalhador. Isso aí lá, muitos anos atrás, aí, um presidente que teve aí, que ele era um presidente ditador também, de certa forma, que foi o Getúlio Vargas, quis assim, acabar com o movimento dos trabalhadores. E o que, que ele fazia? É igual, muitos anos atrás, o Império Romano fazia isso, ele distribuía pão e circo, que é o quê? Fazer festa. Eles faziam aquelas festas, todo mundo se divertia e tal, aí esquecia os problemas do dia a dia, e aí não lutava mais. Então ele fez a mesma estratégia aí, de certa forma. Ele, no mesmo dia que era o dia do trabalhador, que era um dia de luta, que o pessoal fazia greve, não era oficial, não era feriado nem nada, aí ele começou a fazer festa do trabalho. E aí, assim, essa música é para recuperar a origem da história, que é o dia do trabalhador. Por quê? Muitos anos atrás, aí, um movimento dos trabalhadores lá nos Estados Unidos, naquela época tinha um movimento operário forte, a polícia armou para pegar algumas lideranças e levar para a pena de morte. Então, assim, quem está na luta corre esse risco, né, de o poder aí querer eliminar a pessoa. Então, eles armaram para 8 operários da época, 8 lideranças, para eles irem para a justiça. Eles criaram toda uma situação de que eles teriam jogado bomba, mataram os policiais e tudo. Na verdade, foi armação. Eles não fizeram nada daquilo e depois sofreram aí a pena de morte. E 2 deles sofreram aí com a prisão perpétua. Então, essa música é para contar essa história, recuperar o dia do trabalhador. E esse aqui é uma toada, que é uma outra batida que tem também da música caipira. Primeiro de maio, quando é comemorado dia do trabalhador, eu levanto bem cedinho, já me ponho no caminho, faça chuva ou calor. Paro o ato em memória dessa terrível história, de injustiça até o presente. Marchando por melhorias, são presos naqueles dias 8 homens inocentes. Mentira estava armada, cada prova foi forjada contra os homens do povo. Para servir de exemplo, aquele que no seu tempo seu punho erguesse de novo. Foi em nome da justiça que se fez a injustiça perante o tribunal. O juiz leu a sentença, condenou a inocência com a pena capital. Levados à morte, e dos outros 3 a sorte foi a prisão para a vida. Mas saiu pela culatra, o povo tomou a marcha, mas a luta prosseguia. Os dias viraram anos, viram século passando e o povo está na rua contra juiz e polícia em busca por melhores dias. 1º de maio é luta. É?